press on those two. Yeah. 5317, sir. Maybe we are, can fly to over intersection. 35317, stand by. 17. Meia, passa 150, chama centro em 12685, antena 13365. 12685, antena 13365, confirma? Afirmo. Ciente, gol 1896. 14353137. Trip 5317, contact Recife Center on 126.85, if unable, 133.65. 126.85, 336.55, 316, sir. Autorizado, autorizado, ILS, que se reinforme o localizador. Opera localizador 3170. Localizador com a pista vista 3170. 3170, passa a duna, complete final ILS, torre 118.6. 118.6, boa noite. Boa. Salvador, boa noite, 3170. 3170, muito boa noite. Sem livre pouso na 10. O vento é de 120 graus com 7 nós. Livre pouso 90, baixou e travou 3170. 3170. Alô, Zona 5, prossegue via Alfa Kilo, vai cruzar o pátio 3 e prosseguir para o Finger 07 no pátio principal. Alfa Kilo cruzou o pátio 3 e vai para o 07 no principal 3170. Salvador, boa noite novamente, eu tô 3520. 3520, muito boa noite, está autorizado para Aracaju. 190 ao nível, decolada 10, prossegue como plano, sai da Pucajama direto, após decolagem, curva esquerda. Aciona 5444 no transponder, 119.8 é a frequência do controle. Confirmando, após a Puca, voa. Jamo, Juliette Alfa Mike Oscar, e após direto Aracaju. Após Puca, voa Jamo, após direto Aracaju, então, tá 3520, decolando da 10 de Salvador, sair da Puca, primeira curva esquerda. No número 90, 5444, no telefone 98, é o controle. Cruzamento correto, chama quando pronto para o push. Já pronto para o pushback, estacionamento, 3520, posição 1, né? Autorizado, chama táxi. Chama a táxi. Salvador, né, 520, está com 39 a bordo. 0307 autônomo, sim, alto engano, Recife, pronto para o táxi. Pode fazer duas com você. 37 autonomia e o alternado, como eu entendi? 0307, 3 horas e 7 minutos. É a autonomia alternando Recife, pronto para o táxi. A gente está com 39 agora. 39, copiado. Está autorizado via Juliette Alfa, reporte pronto, ponto espera, 1003 na justiça. Juliette Alfa, 1003 na justiça, reportará ponto espera, 3, 5, 2, 0.